Cruzado com 3601, reporte táxi. São 3601, 142, 4 horas e 10 até na galhão. 3601, autorizado o táxi para o ponto de espera na pista 10, via táxi em Índia. No ponto de espera é com as pontos, que é na 08. Ativo, autorizado o táxi via Índia, só ponto de espera na 0, vai explorar a ponto. São 3601. Salvador, Golf Tango Eco. Golf Tango Eco, 30 até o Patrão 9, Repórter Tango. Ok. São 3601, autorizado em área, colapso no 0, vento, 160 graus, 089. Além da cola da onda 0, na terra, são 3601, decolada 45, chame controle Salvador em 120, décima 8. Para o controle Salvador, 208, para a próxima, está 3601. São 3399, cobre. Cobre, está 3399. São 3399, autorizado Guarulhos. Antes, número 0, Taubaté. Nível de voo 340. Saída Sanvo, Cuno, Leda, Motiva. Decolada 10, curva direita. Transponder 5564. Frequência do Correio de Salvador, 20, 18. Autorizado Leda 340 para Guarulhos, a Pesolo 10, Tomacá. Decolar então 10, curva direita. Sanvo, Uno, Leda e Motiva. 5564, Transponder 08, controle da 3399. Correto, 3399, reporte para o puxa seu evento, botão 4. Chamará a puxa da 339. Delta 3601, apresente uma direção ótima. Estou em Lido, então, está 3601, não foi em Lido, uma ótima. Beleza, ótimo. Decolagem W0 com curva à direita. Transponder 5572. frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Galeão, Rio 360, saída Salvo, Leda Tonco, Opozulo 44, seguro, Opozulo número 857, Moço. 5572, Opozulo de Ponder 120, decimal 8. Ganhar a frequência do controle Salvador, voo no 961. Voo 961, no cotejamento correto, repasse para o prospecto, acionamento botão 8. Vai, ponta pronto, voo 961. Autorizado para 3399, reporte táxi. Nossa, 3399, 18 horas, Gabriel. 3399, autorizado táxi para o ponto de saída da pista 10, via táxi Índia, reporte pronto, NH 08. 08, autorizado táxi via Índia, até o ponto de saída da 3399. 3075, Fox Trot confere, prepare seu voo 1 no Lodge Cobb. Autorizado, aliás, decolagem 0, P, 140 graus, 099. Bom dia, Fox confere. Prepare o voo 1, número 2, cobre. Decolado ao 01, chame controle Salvador em 120, décima 8. 20483399, bote. Bom dia. Chanel 075, cobre. Xenem 075, autorizado São Paulo Congonhas, seguir a rota do plano de voo, nível 380. Saída São Voo 1, Leda, transição módica. Decolagem da 10, curva à direita. Transponder 5570, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Repassando o feedback acionamento, portão 1. Gol 229, cobre. Gol 229, autorizado com Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Saída Sambo 1, Leda, transição módica. Decolada 10 com curva direita. Transponder 5573. Frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Olá, 9, reporte para o congestionamento, portão 2. Vai, transferência. Chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 128, no sinal 35. 1-2-8-3-5, adianta 3-5. Gol 961 autorizado, prossegui até a ponte para o destino 0 via Taxi Índia, é poste pronto, general 0-1-8. Taxi da ponte para o 0 via Taxi Índia, 1-0-1-8, 1-9-1. Alinhada de colapso no 0, vento 150 graus, 08 nós. 9, autoriza o sanitário, POB 163, autonomia de 4 horas e 22, alterna Galeão. Colo 229, pessoal do táxi, até o posto para a pista no 0, via Apache, Taxi Índia. Reporte pronto, General no 018. Via Apache Índia, ponto de espera, General no 0, reporta pronto, voo 1229. Contato radar, subagência do São Romano, nível 360. 360, São Romano, 961. Gabriel, bom dia. Prepare Salvo 1 no número 2, cópia. Informação Golf. Salvo 1, a informação é Golf do Centro, a 349. Golf 229, autorizado decolagem pistola 0, vento 1 no 40 graus, 07 graus. Autorizado decolagem 1 no 0, voo 229. Salvo 12, bom, ainda que nesse sim, vai, quanto que vai, então, não. Chile 6251, Tarapa Prod, stand by for 80 clearance. 9103 down to level 040, approximately sailing 1018, turn flight direct to taxi position. Decolagem 21, chega o controle Salvador em 120, 218, bom voo. 1208, bom, 920. 920. Chile 6251, let's go back. Chile 229, bom dia. Contato radar, sobre a gestão da Salvador, nível 360. To Guarulhos via Azul 10, Taubaté, flight level 380. Salvo 1 departure, Motiva transition. Squawk 5577, Salvador Approach Control 120.8. 6251 to Guarulhos via Azul 1 Taubaté, flight level 380. Salvo 1 departure, Motiva 5577, 1208. Squawk 5577. 5577, 6251. Let's go out to Patrick for taxi, 6251. Helena 0755, Centro Recife, frequência 1251, alterna 128 do Sol 35. Saída Salvo 1, Leda, transição Delphi. transponda 5004, frequência do controle Salvador 120 decimal 8. Gente, autorizado 380, via 3144, até o DE, saída Salvo 1, letra Tóquio. 5004, acima, e 1208 é o controle. O voo 1349. Voo 349, contingimento correto, repasse para o posicionamento no PAD 3. Tá, valeu, obrigado. Vieira Eletro, no runway 10. 2000, Regina 190, 2000, electric 3 approach. 2000, please. Solo 991, controle. Organize 1980, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Após o Avianca, está taxando agora à sua esquerda, tem livre ingresso até o portão 1 na rebaixa terra. Positivo no visual, aguardando o avião. Continue 6251, clear to line up, intake runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Uma 269, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 251-2235, bom, 129, bom dia. Bom dia. Good morning, this is 6251 on summer departure. Message 251, good morning. Radio contact, contact call sign, maintain level 3, this is 0, via some one departure. Middle position, 6351. This is my middle position, 6251. This is 112, 9910, 112. Mission 1-9-1-0-7-1-8-9-5. Tower, good morning Argentina 1910, fully established local ILS, runway 10. Argentina 1910, good morning. I have your sight, pilot land 1810, wind 140 degrees, 09 knots, KNH 1018. Pilot land 10, Argentina 1910. CH Alpha 3 e Paulo, tenho um bom dia. 910 on the ground at 34. Located by Fox Taxi Alpha Juliet Gate 11. Okay, taxi by Fox Alpha Gate 11, China 1910. Alpha Juliet, Gate 11, Argentina, para for Argentina, Wayne, 910. That's right, Alpha Juliet. Contact 92 center frequency 1251, enable 128.135. 1251, 1325, or 76251.